compartilhando a agilidade na medida do possível. Autorizado táxi, via parte 1, no índio, até o ponto de espera, no ponto de espera, turno 1-1-8, destino 95, Aristino 0-1-3, Molou. 1-9-5, ponto de espera, da 10, 0-1-3, boa, boa noite, menor. Boa, ITAP. Aqui é o 050, está autorizado, ITAP, ITAP 206, obrigado, Fabi. 1-1-0, vento 1-5-0, graus com 9-9, altímetro 1-0-1-3. Lima 01, nem mais temos agora. Lima Hotel Romeu, Recife, ano 3325, alterna 1-2-5-1. 1-3-3-2-5-1-2-5-1, boa tarde. Estabilizado em LS ou no PR 45. É 45, torre 1-8-9-5. 2-95 no PR 45. Sequência livre, meu Fox Livre. Isso, estamos na rota. 3894, eu separo 2.000 pés, eu estou no 03, autorizado em lance, eu posso estabilizar. 2.000 pés, ajustado, possibilidade de manter a proa 045 para passar ao lado do centro aí, aproveitar o visual. Autorizado, o 3894. Obrigado, essa proa vai interceptar. Está embaixado e travado, visual. Continua a aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre na 645. Tem motivos 1, sola 129, livre à direita, sola 121, décima 1. Direita, décima 1. Salvador, boa, boa no 890, próxima ponto espera dela. Gente, boa no 890, mantém o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 890. Mate 3, fundo lá, atende o sinalizador. Ocean 6143, contact signal Salvador Tower 1895. 3 na escuta. 3143, vai. Continue your approach, stand by for clearance to land. Standing by for landing clear, approach on 6143. Adota 3677, 8 para puxa semanal. 3677, congelo com a instituição, chama táxi. Ordenação, chama táxi, adota 3677. Tudo bem, atenção na identificação, DTT 050 para o EDITAP. 050 para o EDITAP, está arremessido de São Rio, vai controlar de Salvador, vai ter um foco aqui. O meu foco clima, reporta para o Sul. Reporta para o Sul, vem lá. E a Copasa da 2, tá? Meu 201, no campo que o tráfego já iniciou, que estiver aqui assim que estiver totalmente pronto, reporta. Afirma seu. Vai ter que ser aqui o 3894. 3894, correndo no 895 no ponto. 395, obrigado pela colaboração. Bom trabalho, até amanhã. Rodolfo, o cinema passando através do parque do Pessoaçu. Corre, meu nome é 895. 895, boa tarde. Controle azul 4206, pode ser para 2007? 2000, aí eu chamo 0 no 2, autorizado ele é, se reporta estabilizado. Pode ser estabilizado com 2012. Rompeu o foco pela Lima. Passou através do parque do Pituaçu. A intenção é pulo direto no parque 5 BCA. Tá visual, granada na final da vez, autorizado, segue na retaguarda. Quem segue na retaguarda, reporte curta final para o parque 5. Ah, afirmativo, segue na retaguarda. Vai reportar final para o 5 BCA. 1869, nível de colardão no 0, vento 150 graus com 8 nós. Já iniciando 0, 1869. Óptero, à sua direita, 2 milhas, vai seguir na sua retaguarda sem interferir. Ok, paciente, 180 para a vitória. 2591, boa tarde, tem pré-autorizado 160. Copia agora da coordenação? Copia agora. 1645, atende do Juliette. Atende a Juliette, 1645. Foco cima, confirmando, é o pátio 5? Passamos aqui, o pátio 5 está com ela. Gente. Contato radar, sobre o autorizado táxi via Índia até o ponto de espera lá, torre 118295, ajuste no 013, Mogu. Via Índia 895, Palme 13, muito obrigado, contra a base, excelente, 201. Pelo 645, atento ao Airbus da Avianca, ingresso Juliette, portão 2, parte 1. Juliette, portão 2, parte 1. Palme é a... Vai seguir um transporte em termo na final, mas tem a chegada. Marcelo, obrigado. Lima. Pode postar a sol controlado, Lima. Tá bom. Pra direita, salão 2, um decimal 1. 2342, contato radar 70 milhas, sudoeste do R de Salvador, voa Mari para Chegada Mari e o reporte legal de descida. Mari, Chegada Mari, reporte nacional. Estabilizado. Confirmando gate 06. Estamos através da 62 da 377. Então 377, segue via parte 1, índia até o ponto de espera, lá torre 1-1-2-95, ajuste no 0-3-1. Ponte Espera, chama 219-1895, tá 3677, vamos lá. Dona, Ponte Espera, pronto. 6201, ali mantendo 0. Tem mantendo 0, 6201. Sabe, Juliette, tá 3694. Lima, que nos viu autorizado, tá? Que chama para ingresso no Ponte Principal. Chama para ingresso no Ponte Principal, Lima, que nos viu. 201 na linha, decola de 1-0, vento 1-5-0 graus, com meia dúzia de nós. Linha decola 1-0, acionei meia dúzia, 0-1. Avisa o azul 4206. 4206, chama a torre 1-1-8-9-5. 1895. É que você pode fazer isso, precisa. Estabilizado no ILS, pista vista, estando by no trem. Gente, azul 4206, aguarde pista livre. 4206. A posição chama a torre 1-1-3-9-5. Por favor, escutando o código 0145. Boa espera, dá 1-0, visão de tráfego matinal. Boa tarde, então, 3677, mantém o ponto de terra. Vaga. 03, parte 1. Alfa Juliette para 03, o TAFRE, o TAFRE. Azul 591, pronto, cópia. Consiga. O 591, autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 5574, controle 1-1-9-8. Autorizado Vitória, nível 160, via Golf 677, decola da 1-0, com primeira curva direita, perfil da Coral. 5574, aciona 1-1-9-8, é o... Controle de Salvador, azul 2, Salvador. Pensei que nós vimos que eu estou correto no pátio 3, já entendo. Salvador, boa tarde, Xanem 62, 201, decolou. É 201, contato é a da Submarino 360, Boaleta. Boaleta 360, 6201. Tática Bravo, até nós confirmar o destino. O meu está bravo, vai a 500, está em direto. E o Romano está bravo, decolado de Veracruz, prossegue para a Ilha de Maré, após Guerra em Guiacuinda, 506, Guerra no Cancel Livre. Índia Vitor, aguarda o instante, copa, prepara na Ilha da Morte, vai? Na Ilha da Morte, vou. Escadão 72, aciona a identificação, 280-60, chega da Mari. 060, Mari, nessa volta de 2. Direita, solo 219, boa noite, 4206. Salvador, muito boa tarde, azul 4206, livre. 306, boa tarde, segue via Alfa, Juliette, Porto 1. Alfa, Juliette, posição 1, no azul, 4206. Autoridade de colagem da 1-0, tá, 3, na 37. SKB-72, informe a velocidade indicada. 240, SKB. 201, no restrito nível 280. Restrito 280, SKB-201. Decolador 46, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 19, 8, bom trabalho, tá, 367. Controle Salvador, boa noite, tá, 3677 na Arbor. 3677, contato radar, submotor 340, sai da Arbor. 340, Arbor, tá, 3677. Controle o perigo, tá, 3677, tá presente, voa elefa. 377, está autorizado. Autorizado, ele é para dar 3677, muito obrigado. Estou no 166, estou para 2000 pés, 0 no 3, autorizado, ele é o repasse estabilizado. Sim, repasse estabilizado, né, Léa? Programa Índia Vita, autorizado São Paulo, via Brasília 1-0, após conforme rota, nível 340. Decola da Una 7, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El Leda Motiva. Aciona 5016, controle 119, decima 8. Autorizado São Paulo no 340, via Brasília 1-0. Na verdade, é a pergunta decola da 1-0, tá? 1-0, permanece curva direita na Dael, Lira Motiva. Decolada 1-0, curva direita, Dael, Lira Motiva, 5-0, Dael, e 1-0-9-8 é o controle do outro, Dael, Lira Motiva. Novembro, Índia, Vito, contagiamento correto, confirma o pátio, Tauber? Para aeroporto, Aero-Star. 07 a bordo, na Aero-Star, para acionamento, táxi, semi-torre, 1-8, décimo 95, Novembro, Índia, Vito. Muito bom, Novembro. 2-0, boa. Acho que apagou, se não pode retratar. Para 2000 pés. Ajuste 1-0 na 3, autorizado elétrico, 3 no quarto estabilizado. Boa tarde, confirma o horário do plano? Para os 22, qual seria a saída por aqui? É parte na final da 17. Ok, direto para a final agora. Daniel Lindo Bidev, a princípio, ainda não possui o seu plano de sistema, aguarda o nome 45. Daniel Lindo Bidev, foi o 1-66, torre 1-8-9-5. Pois. 5, 1, livre à direita, só 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 1, 2, 1, 1, certo, no delta. Delta, autorizado, táxi, Delta, reportante vigilante. Delta, vai reportar para o Delta. Cadê a parte de ingressão no final, no 7? Positivo. Poderia informar onde está o tráfego? Tínhamos uma aeronave no final da 1-0, a princípio está livre. Ok, estou acessando 4-3-0. Avião 3-0 pela esquerda, reparte ingressando. Oi, boa tarde, eu vou 66, 5 mil, baixar o trabalho. O nono 66, livre pouso na 1-0, ventou 5-0 graus com a itonase, altímetro 1-0 no 3. E 3, obrigado. Galera, Tango Delta, conhece o aeródromo? Gente, ingressa Juliette, contorno pátio principal, Lima, Mike até Quebec. Serra Tango Delta, Quebec, 1-1-8-9-5 até Rio. Cabelo 72, desça para 3.010, Ayushu no 02, reduza para 1809. 3.010, 1.0, 1.2, reduzindo para 1.80, cabelo 72. Procede agora? Afirmo Papagolf. Informa quantas milhas está? Está agora 1.3 da rotatória. Gente, a parte de 2 milhas do Papagolf. Salvador está saco do IBM. Solo ao 55, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 1, 1, 1, 1, 6, 6. Recife 288, alterna 1260. Recife 288, 260, tá 3677, uma boa noite, bom trabalho. Repórter, esse é o 766 para ingresso. Alfonso da Juliette, 1, 1, 6, 6. Estão 04. acidente do 04, no ano 66. E Romeu Cabral, você tomou pouso? Alô. Alô, Cadel. Alô, 2591, no ano, até a aeronave da Gol parqueando no 04, após prossegue parte principal Índia, ponto Estrela Torre, 118, decimal 95, ajuste no 03, 04. Ok, escala tanto no visual, já está com a aeronave parqueando à nossa direita. Prossegue via parte 3. Principal, Índia, Ponte Pé, Torre, 1294, destinador de graça, bom dia. Tô, a partir de agora, 10 minutos, para o limite. 02342, estabilizado? Afirmativo, foi LS. Completa final, China Torre, Salvador, 1182195. Voltado, Salvador. 172, desça para 2003, aguarde o vetor final para interceptar o localizador. Tá, Matando 00, cabeça 2003, aguardando o vetor final localizador. Localizador. Rodolfo 712, copia? Copia. Autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Conde, após Conde conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 8, aciona 5001 nos dois pontos. Aracaju 190, após decolar de curva esquerda, perfil da Conde, após rota do plano de voo. Controle 198, 5001 no transponder azul 2702. Autoridade chama para o táxi. Foi Salvador 2342, está estabilizado em ADS, está visual. Foi 2342, chamou o controle, chama a torre 118-95. Fazer 172 para o localizador, curva direita para o 150, está autorizado a final do ILS. Direita 150, está autorizado o localizador. Caixa fazer 172. Está marcando 2 0 graus com meia dúzia de lá. Altímetro no 013. Abaixar é travado. Deixa livre pouso na 10. Livre pouso, 2342. Salvador, boa tarde, Salvador 2591, boa tarde, Mantenha o ponto de espera. Batana, Vista Guarulhos, Sat Level 340, Parking Runway 10, Left Turn, Dial, Leda Motiva, and Uniform Zulu 10. Departure Control 119.8 and Falco 6010. Salafan pushback. Right, 5010, Concord 6259. 645, escuta para a cópia. Vamos para a cópia ou vou 645, autorizado para Vitória, nível 360, via Eperisk 50. Decola da 190, curva direita após a decolagem, perfil da saída da El, Leda, Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5023 no 3 pontos. Você está autorizado 360 para Vitória, via Eperisk 50, decola da 190, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bidev. 19-8 é o controle 5023 é o transponder, voo 164. 645 correto, portão 2 chama Trump Schmetz. está autorizado o táxi, reporte para ingresso na correção. Decolagem da 1-0, reporte para o Napapá para o cruzamento da 1-7, novembro em Javito. Para ingresso no patrono. Eu já vi Índia, autorizado a ingresso no Pátio 1, contorno no Grande Pátio, após Índia, chama na, no ponto de espera a Torre 1, 1795, pronto, o novembro Índia Victor. Pátio 1, até o ponto de espera, Pátio 1, até o ponto de espera, você tem que só chamar para a Índia. Correto. Para matar o Victor, que lugar para você, então? Victor Delta, voo local, Salvador Salvador, 060, nível autorizado, distância 7, primeira curva à direita, no terceiro saída a bordo, após conforme a rota plano de voo. Transponha 5577, controle em 119, decimal 8. Victor Delta, voo local, correto, reporta pronto a assinar a torre 1895 no Abaeté, Victor Silva Delta. Victor Silva Delta, acione, chame pronto para o táxi na Abaeté. Voltará pronto, Victor. Gente, Azul 2712, autorizar o acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizar o acionamento, Azul 2712. Papa November, Índia Victor, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 10 Salvador Azul 2712 para o táxi com 69 CAB, 1h40 de autonomia alterna Salvador. suficiente, autorizado o táxi até a saída do Pat 3 e até a aeronave do término de pushback no 05. Aeronave da TAM. Suficiente, autorizado o táxi até a saída do Pat 3, atenção ao TAM, azul 272. Papa Romeu e Juliette November Whisky, na escuta do solo Salvador. O Vitor Kilo Delta. Portada pronto para ingresso no 7, Vitor Kilo Delta. Olha, foi de obstáculo, Controle de Salvador, azul 27 no 5, 7 na informação Oscar no Montreal. Azul 27 no 5, acione a identificação, desça para 3 e pode com ajuste 10013, chegada máxima. Autorizado 3 mil pés, estado no 0, graça 10 no 3, azul 27 no 5. Certo. Delta está autorizado já o ingresso na pista, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Este reportará, ingresso via pista, o Victor Kilo Delta, não na 7. Direto de Mótima? Claro, estamos na aeronave à sua direita. Está ciente da mesma que tem aí do Índio Victor. boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, canto 3297. Está alinhado pelo São Nascente, o Vitor Cendel. Vitor Kilo Delta, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 160 graus, 08 nós. Gente, iniciando na frente, Cendel. Com o avião no controle. Eu solicito seu voo direto para a posição Raíra. Direto Raíra, azul 250. Vendo o Índia Vitor, Cetro solicitou que o senhor mantenha ainda o perfil da saída. Mantenha o perfil da saída, Índia Vitor. A 66 foi on board, com a ausência de 3.000 Austin Dulce, ela é do Red Galhão. Como já se vendeu, assim? Falls and 33 minutes. Your clue is taxi via April 1 after India, rolling point runway 10, tower 118.95, key and age 1013, machine 6259. India Lima. India Lima, Cetro, thank you sir, have a nice day. Have a nice day. Voo 1645, após a passagem do Airbus 320 da Oceania Avianca, está autorizado o pushback na posição 0270 para o táxi, coordenando com a equipe de solo. Coordenação pode passar, está autorizado o voo 1645. Victor, Kilo Delta, decolou na 7, 400 país, na sua escolha. Ok, Victor, Kilo Delta, contato radar, suba para 1060 na saída Arabão. 060 na bola, Victor, Kilo Delta. Saia com o autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. O azul 2712 alinhar e manter, cabeceira 10. Ali manter 10, azul 2712. Decolado aos 19, controle 1, 19.8, tem um bom voo. 19.8, boa. Controle 1, boa, até 3897, decolou, passando 1200 da EL. Até 3897, contato radar, contra. Está muito baixo com a transmissão, inteligível. 3897, contato radar na decolagem, suba para nível 320 na saída da EL. 320 da EL, solicita da EL, está presente. Obrigado. Prato. Papa Romeu, Papa Romeu, Mesca Bravo. Papa Romeu, Mesca Bravo, prossiga. Mesca Bravo decolou de Serra Índia com Índia, já comprou de Serra Luís de Alta Lima. É, mantendo que as 10 olha pelo corredor Bonfim, só matar o Mesca Bravo. Excelente, acho que eu vou mexer branco. 01, pode, senhor. Se mantém a 500 pés, o ajuste padrão, informe local de sobrevoo, vou mexer branco. Vai correndo o bom fim, pois. Corredor axé e de alvença. Certo. Papá, 90 e dia 20, estou mantendo agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. Ocean 6259 and maintain hold points runway 10. Maintain Ocean 6259. Pode cair com o papá, o vento 140 graus, 08 nós, autorizado a colagem pista 10. Costa 17. 359 and line up and wait to runway 10. Line up and wait for him. Thank you for coming. O 2715 está autorizado no final do procedimento, desça para 2010 na proibidona, informe no localizador, o ajuste no 013. Ajuste no 013, autorizado proibidona, descendo para 2000, reportando no localizador. Sim, farol. Controle Aracaju, boa noite, azul 2712. Azul 2712, controle Salvador, contato radar, suba para nível 190 na saída Kombi. 190, azul 2712, graças. 119.8, tem um bom voo. Gente, controle 119.8, muito obrigado. Você está passando. Salvador, boa noite, Papa Tango Oscar, Papa. Boa noite, Papa Tango Oscar, Papa, contato radar, suba para nível 180 na saída Coral. Sente 180, saída Coral, Oscar, Papa. Sente 160 e chame o na frequência 1201. Chame o Léo 201, azul 2. Alô, 1645, está pronto para o táxi com 3 horas 35 minutos de autonomia, altera Campinas com fio 151, 1.5. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponte fora da pistão 0, chama para o alto torre 1-1-8-9-5-NH-1-0-1-3, com 1-6-4-5, bom voo. Autorizado direito, eu vi a Índia para o ponto de fora 1-0, quando o largo 8-95, 1-0-1-3, com 1-6-4-5. Vetoração para sequência médica, curva direita na proa 230, seu limite ao localizador. Desce e mantenha 2.000 pés. Direita 230, limitado ao lote, voo no 705. Oi, Salvador, boa noite, voo 1645, seguindo o ponto 010. Voo 1645, boa noite, alinhar e manter, cabeceirão no 0. Alguém vai ter que observar no 0 ou no 645. Contact club level 340 on the departure. On the departure, any chance to fly watch over this intersection? What's the picture of my name? Initial fly direct to the intersection, Oceania 6259. Okay, fly later.